Olá! Hoje a nossa missão é bem específica, né? Mergulhar nos artigos 1º e 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas não para uma simples leitura. A nossa análise aqui é tática, pensada para quem busca uma preparação de altíssimo nível para concursos, principalmente com aquele perfil das bancas Sebrasp e FGV, que a gente sabe como é. Nós analisamos dezenas de questões, o texto da lei, manuais técnicos, tudo para mapear o campo minado. O objetivo é desarmar a lógica do examinador, sabe? Entender onde eles constroem as armadilhas que separam quem passa de quem fica na lista de espera. Exato. É porque, mais do que saber o que a lei diz, o que define a aprovação é entender as lacunas explicativas. É aquele espaço entre o texto seco da lei e a interpretação que o examinador explora para criar a questão difícil, sabe? Hoje, a gente vai preencher essas lacunas, transformando o conhecimento numa estratégia de prova que funciona. Certo, vamos começar então pelo alicerce de tudo, o artigo 1º, gestão fiscal responsável. Intuitivamente, parece algo sobre não gastar mais do que se arrecada, mas a nossa análise de questões discursivas mostra que as bancas esperam uma visão, muito mais sofisticada. Qual é o erro mais comum aqui? O erro é justamente essa simplificação. É reduzir a responsabilidade fiscal a um mero equilíbrio contábil. A lei estabelece um conceito muito mais amplo que se apoia em dois pilares: ação planejada e transparência. O primeiro pilar, o planejamento, é a prevenção de riscos, o olhar para o futuro, sabe? É o que a gente chama de controle ex ante. E o segundo, que envolve a transparência, é a correção de desvios, a prestação de contas, o controle ex post. A LRF não é sobre fechar a conta no azul, entende? É sobre como você planeja, executa e corrige o percurso de forma transparente. E aqui a gente já encontra a primeira armadilha clássica, né? As bancas adoram pegar esse conceito amplo e tentar, sei lá, espremer ele em algo puramente contábil. Eu vejo em várias questões alternativas que dizem que a LRF foca apenas na correção de erros ou que a gestão responsável prescinde de planejamento. Eles usam essas palavras restritivas para derrubar o candidato. Precisamente. A estratégia aqui é quase um mantra. Se a alternativa descreve a gestão fiscal sem a dimensão do planejamento ou da transparência, desconfie. É um forte indício de erro, tá? A gestão fiscal responsável é um processo contínuo, é multidimensional. Não é uma fotografia do saldo bancário no fim do ano, mas um filme de todo o processo de gestão. Entendido. Desarmamos a bomba-relógio do conceito principal. Mas o examinador também espalha minas terrestres no campo de aplicação da lei. A quem exatamente a LRF obriga? A abrangência é total. É uma lei nacional. Então ela se aplica à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. E dentro de cada um desses entes, ela alcança todos os poderes: executivo, legislativo, judiciário e o Ministério Público. E aqui um detalhe crucial que é alvo constante de pegadinhas. Quando a lei fala em poder legislativo, ela inclui expressamente os tribunais de contas. Espera um pouco. Se um órgão como o Ministério Público ou um Tribunal de Contas tem autonomia financeira e administrativa garantida pela Constituição, não parece um contrassenso submetê-lo a essa lei de controle de gastos? Qual é a lógica que prevalece aqui na hora da prova? Essa é a pergunta que o examinador quer que o candidato se faça para induzir ao erro. É exatamente essa. A diferenciação que resolve a questão é a seguinte: autonomia financeira não significa imunidade fiscal. A autonomia que a Constituição lhes confere é para gerir o próprio orçamento, mas sempre dentro dos limites e das regras estabelecidas pela LRF. Eles não estão acima da lei, eles estão sujeitos a ela. O Tribunal de Contas, por exemplo, para fins de limite de gasto com o pessoal, ele compõe o limite do poder legislativo. A autonomia é para atuar dentro das regras do jogo, não para criar um jogo próprio. Falando em limites e regras do jogo, existe um conceito no artigo 2º que é a base para quase todos eles, e que, pelo nosso levantamento, é um verdadeiro campo minado. A diferença entre empresa controlada e estatal dependente. Vamos entrar nele? Com certeza. Este é talvez o terreno mais fértil para pegadinhas nos artigos iniciais. Vamos definir com precisão cirúrgica. Primeiro, empresa controlada. É uma sociedade em que o ente público, tipo União, Estado, etc., detém direta ou indiretamente a maioria do capital social com direito a voto. A expressão direito a voto parece ser o ponto neurálgico, certo? Vejo que a FGV, em particular, adora brincar com isso. Exatamente. A banca vai tentar te confundir trocando maioria do capital com direito a voto por maioria do capital social total. Ou então, maioria das ações preferenciais via de regra não votam. O que define o controle para a LRF é o poder de decisão, é quem manda na Assembleia. Agora, vamos para a empresa estatal dependente. O primeiro requisito é que ela seja uma empresa controlada. A dependência é um status adicional que ela adquire se ela receber recursos financeiros do seu controlador para pagar despesas de pessoal, de custeio em geral ou de capital. Certo. Então, uma estatal pode receber dinheiro do governo e, por causa disso, ser considerada dependente, mas isso parece contraintuitivo. Tem uma exceção aqui que muda tudo, não é? Onde está o detalhe? É a pegadinha rainha, a exceção que define o jogo. A lei diz que uma empresa se torna dependente se recebe recursos para essas despesas, excluídos os recursos destinados ao aumento de participação acionária. E é aqui que o examinador troca excluídos por inclusive. É clássico. Vamos decifrar isso. Se o governo manda dinheiro para a Petrobras pagar salários ou comprar uma nova plataforma de petróleo, isso gera dependência. Mas se manda dinheiro para comprar mais ações da própria Petrobras, aí não. Qual a lógica por trás disso? A lógica é a natureza do gasto. No primeiro caso, dinheiro para salários... O custeio, o tesouro está bancando a operação do dia a dia da empresa. Ela precisa desse dinheiro para funcionar. É uma muleta orçamentária, digamos assim. No segundo caso, quando o governo compra mais ações, isso é visto como um investimento, um aporte de capital que fortalece o patrimônio da empresa. Não é para pagar contas, é para aumentar a participação do controlador. Para a LRF, só a primeira situação configura dependência. Entendi. A chave é o para quê do dinheiro. Então, a máxima que resume tudo seria: toda estatal dependente é, por definição, uma empresa controlada, mas nem toda empresa controlada é dependente. O que as diferencia é esse fluxo de dinheiro para a operação, com essa única e crucial exceção do aporte de capital. Perfeito. Dominar essa exceção é estar um passo à frente de uma enorme quantidade de candidatos. A banca vai construir um cenário complexo, mas no fim, a questão vai se resumir a identificar a finalidade do recurso transferido. Ótimo! Agora vamos para o que muitos chamam de coração da LRF, o cálculo da Receita Corrente Líquida, a famosa RCL. Ela serve de base para quase todos os limites importantes da lei, como de despesa com pessoal. A primeira dúvida é: o que compõe essa receita? O que entra na conta? A RCL é o somatório das receitas correntes arrecadadas. Isso inclui as receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, de serviços e as transferências correntes. A armadilha mais fundamental aqui é a confusão com as receitas de capital. Que seriam aquelas como a venda de um imóvel público, a alienação de bens ou a contratação de um empréstimo, as operações de crédito. Justamente. A recomendação tática para uma prova da FGV é, ao ver uma tabela de receitas para calcular a RCL, a primeira coisa a fazer é riscar mentalmente todas as receitas de capital. A lógica é que elas são eventos únicos e não são recorrentes. Vender um prédio ou pegar um grande empréstimo infla a arrecadação daquele ano, mas não representa a capacidade financeira real e contínua do governo. A RCL quer medir o fôlego financeiro ordinário do ente, sabe? Faz todo sentido. Se a base da RCL é o que entra, o próximo campo minado são as deduções. O que pode ser subtraído? Aqui parece haver um ponto cego para muitos candidatos, especialmente no que diz respeito aos municípios. Se o cálculo da base já é complexo, as deduções são o próximo nível de dificuldade. A regra de ouro é simples. Só deduz quem transfere. A União arrecada um mar de tributos e repassa uma parte para os estados e municípios. Essa parte repassada é deduzida da sua RCL. Os estados fazem o mesmo em relação aos seus municípios e também deduzem. E os municípios? Eles recebem o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, por exemplo? Eles não deduzem nada? E aqui está a armadilha que eu chamo de miopia do município. Como ele é o destinatário final nessa cadeia de repartição tributária, ele não deduz as transferências constitucionais que recebe. Para o município, o FPM é receita corrente bruta e ponto final. A banca vai, maliciosamente, colocar o valor do FPM na questão e a vontade de subtrair vai ser enorme. É preciso resistir. Eu lembro de um aluno excelente que me procurou arrasado depois de uma prova. Ele disse: "Professor, eu sabia a matéria, mas na hora, por puro automatismo, eu subtraí o FPM. Foi a questão que me tirou da vaga." Essa armadilha é cruel, porque ela testa o controle emocional, não só o conhecimento. Que história! Isso ilustra perfeitamente o ponto. E sobre as contribuições previdenciárias, também há deduções, certo? Sim. E com outra pegadinha clássica. O que se deduz da RCL é a contribuição do servidor para o seu regime de previdência, aquela que já vem descontada no contra-cheque. A banca vai tentar confundir isso com a contribuição patronal, que é a parte que o governo, como empregador, paga. A contribuição patronal é uma despesa do ente. Não se deduz da receita, tá? A lógica de deduzir a contribuição do servidor é evitar que o governo infle artificialmente sua base de cálculo com um dinheiro que, na prática, já tem destino carimbado, a aposentadoria do servidor. Para fechar o tema da RCL, tem um último detalhe que é a cara do SEBRASP, o período de apuração. A RCL não é calculada com base no ano que fechou, de janeiro a dezembro. Não, e essa pegadinha? A apuração da RCL é móvel e dinâmica. Ela é calculada somando-se as receitas arrecadadas no mês de referência e nos 11 meses anteriores. A cada novo mês, o cálculo é refeito. Entra a receita do mês corrente e sai a receita daquele mesmo mês do ano anterior. O examinador vai afirmar que a apuração coincide com o ano civil ou o exercício financeiro. É falso. A SL é um filme contínuo, não uma fotografia tirada em 31 de dezembro. Ok, fizemos um mergulho bem denso. Se a gente tivesse que consolidar tudo isso numa revisão de última hora, quais seriam os pontos de atenção máxima, aqueles que mais derrubam candidatos? Com base na frequência e na taxa de erro, eu apontaria dois pontos de prioridade nível 1. O primeiro é, sem dúvida, a exceção da estatal dependente. É preciso gravar a fogo. O repasse de recursos para aumento de participação acionária não gera dependência. O candidato precisa estar com isso automatizado na mente. E qual seria o segundo ponto de prioridade máxima? O segundo é a regra de dedução da RCL para os municípios. É internalizar que o município, como recebedor final, não deduz as transferências constitucionais que recebe, como o FPM. A banca vai montar uma tabela linda, cheia de números para testar exatamente isso. Quem não tiver essa regra clara, vai cair. Além desses dois pontos críticos, alguma recomendação final de estratégia? Sim. Ter um radar sempre ligado para palavras enganosas. Termos como apenas, exclusivamente ou somente, que tentam limitar um conceito que a lei trata de forma ampla, como de gestão fiscal responsável. E o mais importante, a troca de uma única palavra que inverte todo o sentido. Como trocar excluídos por inclusive no texto sobre as estatais. Dominar esses dois pontos críticos e ter atenção a essas palavras-chave já eleva o patamar de preparação de forma absurda. Então, o que tudo isso significa? Fica claro que se preparar em alto nível não é só decorar a lei. É um exercício de engenharia reversa do pensamento do examinador. É entender como as armadilhas são construídas para poder desativá-las. Exatamente. E isso me leva a uma reflexão final para quem quer ir além. A nossa análise nos ensinou a desconstruir as questões de hoje. Mas e as de amanhã? O mundo das finanças públicas está em constante evolução. Pense em parcerias público-privadas cada vez mais complexas ou na gestão de ativos digitais pelo Estado. Como um examinador criativo poderia usar um desses cenários inéditos para testar não a memorização do artigo 2º, mas o princípio fundamental de ação planejada e transparente do artigo 1º? A preparação de excelência envolve não só conhecer as armadilhas que já existem, mas entender a lógica por trás delas para estar pronto para quem ainda nem foi perguntado.